Sim, de facto, portanto, o Centro de Saúde de Oliveira do Hospital é uma conquista do nosso município que é preciso defender e melhorar. Portanto, a prioridade da CDU, sem dúvida, é para o reforço do Serviço Nacional de Saúde. Este Centro de Saúde de Oliveira do Hospital precisa de mais médicos, por exemplo, e mais enfermeiros, mais administrativos, também para reforçar as extensões de saúde deste Centro de Saúde no Conselho de Oliveira do Hospital. E mesmo agora, em tempo de pandemia, os técnicos auxiliares e os administrativos deste Centro de Saúde fizeram um grande serviço na questão da vacinação, nomeadamente. Nós não temos nada contra a Fundação Aurélio Amário Diniz, tem o seu papel complementar ao Serviço Nacional de Saúde e a este Centro de Saúde Público. Aliás, a Câmara Municipal terá pago os ventiladores que estão instalados, por causa da Covid, ventiladores que estão instalados na Fundação, no Hospital da Fundação. Mas a nossa prioridade é para reavaliar a questão das urgências noturnas e das urgências ao fim de semana, que foram abolitadas no Hospital da Fundação, enfim, num acordo à margem da população, feito entre o então Ministro da Saúde e o Presidente da Câmara atual, e ainda Presidente. Portanto, isto tem tudo que ser muito bem reavaliado e, sobretudo, termino com esta mensagem. Desenvolver, reforçar, tornar acessível, descentralizar para as extensões de saúde os cuidados de saúde pública que o Centro de Saúde deve assegurar enquanto instituição do Ministério da Saúde. A este propósito, temos também que criticar que a Administração Regional de Saúde de Coimbra não aceitou uma proposta de reunião que a nossa candidatura CDU lhe fez em maio, justamente para conversar sobre a situação da epidemia, a situação do Centro de Saúde. Esperamos que não estejam a esconder nada e queremos saber se, por exemplo, aqui no município de Oliveira do Hospital já se atingiu a imunidade de grupo na pandemia e quais são as perspectivas. Mas é inadmissível que responsáveis de nomeação política do Ministério da Saúde do Partido Socialista se recusem a dialogar com, neste caso, a CDU e o candidato à Câmara Municipal. Estarão a esconder alguma coisa?